Miller Fox 733, flight level 090 to Recife, via Gulf 677, after cover name 0 left turn, Conde Departure. Departure control 120.8, Skok 0264, Miller Fox 2733. Por gentileza. India Delta Papai Lima, mantenha o nosso set. Just confirms souls on board and endurance. Urgent report, right to text, Brazil Force 733. Oceania 6311, contact Recife Center 125-1, is your neighbor 133-25. É 250 no solo aos 1-1, livre à direita, 1-2, 1-2-9. 219-6250. Gol 1073, chame centro Recife na frequência 1251, alterna 13325. 251, 13325, bom dia. Ilhéus, 140 autorizado, decola pistão no zero, curva direita, saída Coral. Controle 120.8, aciona 0263, 5595. Correto, reforça no push, 5595. India Delta Papá, tem livre decolagem da 97. O vento é de 100 graus com 10 nós. via Taxi Hotel, report Road Point Taxi Hotel. Frequency 118.95 to cross runway. A Delta. Decolou agora o Zuma 4, controle 120, decimal 8. Do Salvador, Índia Delta Papá. Índia Delta Papá, mantém os controles visuais no corredor AC 1000 pés, reporte para da Barra. Estará para da Barra 1000 pés. Lu 4207, ação de edificação, autorização da BONF, disponível de voo 050. Salvador, o voo 1983, tem informação cima. No gate 5, autorização, Guarulhos. 1993, Guarulhos, 360, autorizado, via Fezulu no 6. Aí cola pista no 0, curva direita, saída da Eule da Bridge, controle 120.8, aciona 5524. Autorizado, Fezulu no 6, decola da 10 por direita, Tael Leda Bridge 208 com 5524 no transponder 1933. Correto, reporta o espectro. Reportará 93. 297, autorização para Congonhas, centro da informação, X.06. 397, Congonhas, 360, autorizado, via Pesolo no meio, decola, pisto no zero, curva direita, saída, Tael, Leda, Bridge. Controle 120.8, aciona 5535. 4 a bordo. Gente, esclarece o tráfego reportado, colagem a critério do comandante, aponte fora do solo, confirme destino, por gentileza. É, Serra November, Mike Echo, já agora fora do solo. Gente, Serra November, Mike Echo, mantenha o setor aguardando só a transferência do controle, ok? Acione o código, por gentileza, 0133. 0133, acionado, aguardando transferência, ô, Lima Mike. Gol no 397, confirmando transponto 5535. Reporta, busca final. Ativo, 5535, reportará quando o próximo 397. Nisso tem 080 confirmando o Mike Juliet, só confirmar e aguardando o golpe. O Mike Juliet confirma novamente o PLB e o 4 pontos. Sonda? Ele tá mais forte na escuta? Afirmativo, na escuta, senhor. Controle 120.8, aciona 5511, confirmando o plano Yankee. Fox. Controle Salvador, copia o papapapá Lima Mike Fox. Lima Mike Fox, você? Ativo, a gente não estava me copiando, transfiro, estou próximo a Interlagos, meio pés, não sei se escuta a coisa forte. Lima Mike Fox, consciente, mantendo os controles visuais, no meio pés, reporte livre na CDR. Porta de Branca até, Fox. Brasília Fox 2733, please line up and take off, runway 10. Wind 100 degrees, 14 knots. Salvador, Gol 397, pushback acionamento, pote 06. Gol 397, autorizado pushback acionamento, boa tarde. Autorizado pushback acionamento, chamará para o táxi, 397. Mike Fox, acione código 0133. 0133, acionado, Fox. Lima mais Fox, confirme o tipo da aeronave e o POB. É um Alfa Serra 50, tem 4 abortos. Sim, Lima mais Fox. Maceió, nível 2, 50. Decola pisto no zero, curva esquerda, sai da Puca, transição Zumbi, controle 120.8, aciona 5537. Chané, 640, projeto Maceió, 250, decola 10, curva esquerda, Puca, Zumbi, 208, 537, eu transporto. Procedimento correto, com as coisas. Autorizado, desce para 4 mil pés. Ajuste 10115. Seja na perna 5407. The 42733 born at 24, contact approach 120.8. Contact now approach 120.8 with your 42733. Airborne, Brazilian Force 2733, Airborne, quando departe, Brazilian Force 2733. Brazilian Force 2733, radar count, classic level 090, quando departe. Brazilian Force 090, quando departe, Brazilian Force 2733. Salvador, voo 1397, passando táxi com 119 pessoas a bordo, autonomia de 4 horas e 5 minutos, alternando galeão. 1397, taxi é Índia, ponte para Torres 895, que nível 05. E táxi via Índia, ponte espera 895, a Torres 397, liquide. Do 4207, desça para 2 mil pés, ajuste no zero no 5, autorizado ao final ILS, é que foi repostabilizado. Para 2 mil no 0 no 5, agora está estabilizado no ILS, 4207. Salvador, bom dia, voo 1397, faça uma ponte espera pronta, me chama no zero. 1397, a linha cola pista 10, 200 de 1-0 graus, 1-3-9. A linha cola cabeceira no zero, voo 1397. Azul 4207, completa final, chame torre 1-1-8-9-5. 1895, ó. Lima mais Fox, frequência livre, não atrasa a informação. Tá livre, reporte marcado de terno, baixado e travado. Reportará baixado e travado, espero 4207. Passou externo, baixou e travou, 4207. 4207, o vento é de 1910 graus com 129, tem livre pouso na 10. Livre pouso na 10, 4207. 397, decolou 30, controle 120, decimal 8, tenha um bom voo e até a próxima. 120, decimal 8, boa. Salvador, bom dia, Gol 1397, Dael, Leda, Bride. Gol 1397, contato radar, saída Dael, submanter nível de voo 360. 360, Gol 1397. Livro à pista 3, Structure 1-4207. 4207, taxi Alfa, Juliette, portão 01. Alfa, Juliette 1-4207. Mike Eco Juliette tem livre decolagem da 97. O vento é de 100 graus com 11 nós. Aqui a Juliette decolou agora aos 3, 4, controle 120, decimal 8. 120, decimal 8, controle. Alexandre Salvador, muito bom dia. Papá Romeu, Marco Eco Juliette. Marco Eco Juliette, você já? Decolador no 7, senhora. Ah, na saída Arbor, trancando na sua escuta. Marco Eco Juliette, ciência. Está autorizado direto 080? Aguarde, Marco Eco Juliette. Papa Romeo, Mike Eco Juliette, saída A, autorizado nível de voo 080. Tá livre da restrição, Flávio? Mike Eco Juliette, livre da restrição e contato radar. Charlie, saudador autorizado, decola pista 17, curva à esquerda. Confirmando o pátio, se encontra novamente para o Beltramir. Da Conde, prossegue 090 via Golfinho 77. Controle 120.8, aciona 0271. Juliette Totchan. Voo 1397, Centro Recife, na frequência 1251, alterna 133.25. 1-3-3-2-5, alterna 7, boa. Voo 1983, pushback, acionamento gate 5. Voo 1983, autorizado, pushback, acionar, portátil. Autorizado, chama ataque, 93 da voo.